E hoje nós trouxemos para vocês, e vocês já estão ouvindo, Ernest Chausson. E Ernest Chausson, um grande compositor francês, que viveu de 1855 a 1899, portanto viveu muito pouco, mas suas obras são lindas e, portanto, ele conseguiu, com o que fez nessa curta vida, ele conseguiu realmente atingir um estrelato que perpassa os tempos. Eu, por exemplo, sou um grande fã do início da música de hoje, que é o Poème, Opus 25. E isso, para mim, é uma das peças mais lindas que eu já ouvi em termos de música de câmara. E aqui nós estamos ouvindo uma gravação recente com o quarteto Chilingerian. E eu digo a vocês que, por uma infelicidade, essas do destino, né? Se é que podemos dizer assim, Chausson teve um fim muito trágico num acidente realmente sem sentido, que foi andando de bicicleta. Ele teve uma queda e bateu com a cabeça numa pedra e faleceu. E estava no auge da sua produção e com uma vida muito promissora em termos artísticos. Mas, assim mesmo, graças a Deus, conseguiu deixar a sua marca, a sua vibração e, sem dúvida, a sua sensibilidade. Thank you.